aquela impureza que a água traz, o peixe come aquilo ali, entendeu? O peixe gosta de comer aquelas impurezas aí, o jundiá, o bagre, a cará, o morobá, tudo come, entendeu? Então o Rio da Barra era um rio muito que deu muita vida, muita gente à barra. Né? Então esse pessoal que andava antigo aqui, que vivia nesse Rio da Barra, já morreu todo mundo, entendeu? Realmente lá já morreu todo mundo. Eu é que estou na área. Ah, mas você é um sobrevivente, né? É, eu sou sobrevivente. Eu estou na área porque Deus está me ajudando, entendeu? Então eu estou aqui porque Deus está me ajudando. Eu tenho muita fé em Deus e Deus me ajuda muito, me protege muito, entendeu? Eu estou vivendo a minha vida, tá? Então eu adoro a minha vida porque a minha vida é muito boa. Eu sou um cara muito amigo de todo mundo, entendeu? Na Barra. Sou nascido e criado aqui na Barra. Eu tenho amizade fora de sério, entendeu? Um cara chega aqui, pô, quer laranja aí? Quer laranja? Todo mundo vem pra cima de mim, gosta de mim. Todo mundo, se o cara não deixa brigar, entendeu? Não, quem tiver com laranja tem comigo, entendeu? Como é que é o negócio? Uhum. Então são essas coisas que acontecem na Barra. Sou nascido e criado aqui. Nascido e criado na Barra. Garotinho, né? Com a minha garotada aí, minha rapaziada aí, de agora então, essa rapaziada.